de aparelhagem do planeta. Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. É o baile do Patrese. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. Vai começando no Calibre. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. Chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Um, dois, gira! Top DJ do Pará. Eu vou curtir. DJ Patrese. DJ Patrese. Amor, eu sei que eu falhei bem. E aí, Dick dos Abusados? Já aqui comigo no Calibinho. Já daquele jeito, Caribe, ó! O top DJ do Pará. Tanto, bebê, sente, sente, sente, se tu ainda me ama. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Se tu ainda me ama. Bora lá! Eu só te peço só mais uma chance. Só mais uma chance. Bora pra cima, pra cima, começa. Na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Alô, Melri! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Vamos nessa! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Vai descer até o chão, até o chão, até o chão. enlouquecendo. E agora, novinhas? Novinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Caqueado, vai! Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia. Você tá me ensinando mesmo sem saber. Minha família Baguari já detonando tudo por aqui, ó. E aí, família Baguari, como é que é? Um abraço do Patrese, é o baile, é o baile. É o baile do Patrese. Nada disso você deve entender. O teu jogo você jogar. Pensar um dia te ver. bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. É a sequência da deitada! Toma, toma, toma, toma mais uma! Sendo Gordinho, da União do Bengola, já aqui comigo, um abraço, Gordinho! Tá no Festival do Caranguejo, pode crer! Te segura na batida, bora pra cima, pra cima, pra cima! No batidão, e doido o bagulho! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com os fugitivos do troco. Toma na pressão! DJ Patrese! DJ Patrese! Deixa no batidão, no batidão, vai! Deixa no batidão, vai! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Ei, caçadores do Patrese tá doidão. Ei, caçadores do Patrese tá doidão. Não é mais no 14. Agora vai! Vem! Agora é no 18. Os mal falados também! Aí, Alde! Já no circuito com a gente no Calibinho! É no 18. Vambora lá, vai! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Júnior Santorini. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Del, del, del, del, del, del. Vai, vai, vai, vai no baile. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha o baile! O baile tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese, doidando no corpo. O baile tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese, doidando no corpo. Começou a pressão! Olá, chefão! É o baile do Caribe! É o baile do DJ Patrese, aqui no Crocodilo a mulherada enlouquece. DJ Patrese, aqui no Crocodilo a mulherada. Então bora! É o top DJ do Pará, que vai você dançar com a sequência esmagadora, botando pra quebrar. Aí Patrese, vai pra cima, meu irmão. Agora eu quero ver todo mundo na pressa. E tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese, doidando no croco. Patrese. Tá louco, o baile tá louco, DJ Patrese, doidando no croco. As melhores, as principais, tocando aqui no Gigante! Gigante Crocodilo Prime! Você partiu meu coração, e se pra todos não quero mais, não servia pra você, e de mão dadas não ia dar. Eu disse. Agora vejam só, o Léo Júnior, dos mal falados, galera comigo aqui, é o Sideral, aí Bigodinho da Sacramenta, o quê? Não contou que pudesse mudar. Iria me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Gigante. Agora vejam só. Comece mundo gira. Começo no ponto. É o baile. Agora vai sofrer na Patrese. Minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado. É caqueado, caqueado, caqueado, vai! Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado no gigante caqueado. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. Ah!

DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Antes nada bom. Vem assim, ó. Diferente, tudo mudou. E aí, Romário? Mãe confiou. Teu pai também. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, bens. Eu estou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Atenção, garçom Romário! Traz água aqui, filho! Urgente! Não, o barco não anda! E dá-lhe meu top do Pará! Dá-lhe meu top! Dá-lhe meu top do Pará! Patrese! Dá-lhe meu top do Pará! Patrese! Vai! O Patrese tá doidão! O Patrese tá doidão! O Patrese tá doidão! O Patrese tá doidão! Tá doidão! Tá doidão! Tá doidão! Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo e fumando. Oi. Fumando e bebendo. Oi. Bebendo. Vai girar, vai. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Otra vez. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Tá muito cariado, vai. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai na PT, vai na PT! Olha o baile! É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! É o baile do Patrese! Eita! Tira mais uma! É cocada boa, não é? É cocada boa. O quê? É cocada boa, não é? É cocada boa. Chama aquela, vem agora. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Agora belisca pra cima. Tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Daquele jeito. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz. Tudo no escurinho. Apaga a luz. Liberado! Apaga a luz. Galera do Paysandu, tá aí, tá? Liberado, apaga. Cadê a torcida do Clube do Remo? Também tá aí! Tá liberado, apaga a luz que tá liberado. Que segura que é o Crocodilo no Caribinho! É a quinta mais top da cidade! Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima e dá o grito! Cadê o gritinho das virgens? É o baile do Patrese doidando. sai do bagulho. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Vamos girar, bagulho doido, vamos girar. Bagulho doido. Agora. Não bate não, não bate não. Joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão já começou, pô. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão. Macaquinho saudável! E aí, macaquinho? Você é nóis, meu irmão! Os compromissos não quero com nenhum outro amor. E só beijar sem me apegar a ninguém. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bye, tchau e benção. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alô, garçom Romário! Dá um chega com o macaquinho, ele tá fim de beber! Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Que mora aqui no lado, tá cheia de papinho, WhatsApp. E o quê? Um bom gostosão, louco sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. DJ Patrese. Ele brota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. As melhores. Tique no telão, filho! R.A. Boutique! Se liga! Vamos nessa, gente! É Crocodilo! E agora o Patrício fechado! R.A. Boutique! Do meu parceiro Anderson! Aí, Anderson! Tamo junto e misturado! Se liga no telão! R.A. Boutique na parada! Eu tô no Crocodilo e vou te passar a fita! Eu tô no Crocodilo! E vou te passar a fita. Vamos lá. Vou te passar a fita. E vou te passar a fita. A fita, a fita, fita, fita. É chope, fita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. É chope piriquita. Tereu, tereu, tereu. Tereu, tereu, tereu. E vem quebrando, vem quebrando, vem quebrando. A mulherada vai na sequência. Tentada pra todo lado. É pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Agora eu não quero nem de graça. O quê? Ô moça, não dá mais. E aí, Brenda? Beijão pra você, Brenda! Tá aqui no Gigante curtindo! É o animal! Gigante! E vem quebrando, vem, vem, vem! É o Zéuzinho que tá mandando. Anda, chama, é o Diguinho que tá mandando. Anda, chama, pode vir sem dinheiro. Olha a surubinha! Só surubinha de leve, surubinha de leve, tá essa mina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. Só surubinha de leve, essa mina maluca. A bebida depois tá que fica, mas já botou na rua. O Lucas, a Bruno Robson, do Lava Jato. O top DJ do Pará. Vai, vai! Ela vai sentando. E a família? E a partir desse momento. Família nota 100, é? De Benevides? Quebra tudo, vai! Quebra esse bumbum! E quebra esse bumbum! Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando! Um, dois, três, vai! Bota pra endoidar! Vai! Chuva. A galera vai no clima. One, two, three. Camões não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Patrese. Até Deus sorriu pra os caçadores do animal. Para nossa imagem no céu. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor. Diz. De tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo. Nosso amor é lindo. E nos faz feliz. E os loucos. Mas o mundo nos chama loucos. Porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Meu parceiro Dick dos Abusados, e aí Dick? Mas o mundo nos chama. Um abração aqui do Patrese. Porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos. E pina a bundinha, mulherada! Vai! Virou disputa. E vai quebrando, que o Patrese detonando, detonando. E toca no batidão, no batidão, no batidão. Vai, vai, vai, vai, vai. É o top do Pará, que agora vai detonar. Detona! Esse é o DJ Patrese, na pressão ele vai botar. Bota na pressão, bota na pressão. Bota na pressão, deixa bem na manha Vem curtir o baile do Patrese, sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará, faz a galera delirar. Agora! Com teus olhos, os meus olhos, ouvi o som da tua voz dizendo... E aí, poro! Parceiro, bora aqui comigo, um abraço! Mas me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você. Eu sei, te pedi, não dormi, me acabei, nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei, tudo bem. E as marcantes, bora! Eu sonhei com teus olhos, nos meus olhos. Minha família Maguari, detonando tudo! E o macaquinho, e aniversário do saudades, homem! Me diz que a dor chegou ao fim. E você vai voltar pra mim. Vamos lá, Patrese! Pra dançar! Pouquinho tem Salinas, pai. Hoje eu vi crocodilo em Salinas. Esse amor, o negócio vai ser louco, vai ser bonito. Louco no sal. Hoje sexta-feira, crocodilo no sal. Segundo. Nasceu a vontade de ser teu. Eu do Patrese. Tá tão linda, gostosa e muito chamosa. Top DJ do P. Vou te mostrar o meu poder. E você vai. Marcelo Júnior! A Elisanda também! Heloísa! O Ronaldo Souza! E a galera da Pratinha! Aqui presente com a gente! Um abraço! Sei que nunca vai mentir pra mim. Já rolando, Pituco! E o quê? Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. Ai, ai, ai! Eu sou good, sou good, sou good. Ai, amor, me faz sentir tudo de novo. Me dá um beijo bem gostoso. Só teu amor me satisfaz. Ai, amor, invade no meu corpo. Tem que ser agora, vê se não demora, eu vou te amar. Parará, parará, parará. Não para, não para, não para, não para, não para. E a sorte? Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar. Preciso pra respirar. Então diz: minha vida, meu amor. Eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Amanhã! Sorte de dormir nos braços teus. Sorte de beijar a tua boca. Sorte de tirar a tua roupa. Sorte de acordar. O top DJ do Pará. O top, o top, o top DJ do Pará. Detonando tudo. Onde sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso? Isso vem que é nós. Me senti como um beija-flor procurando flores. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você. Meu amor te pede. É aniversário do macaquinho Saldi! Aqui no Calibinho do Croco! Estou com a sua esposa Kícia! Detonando tudo, macaquinho! Meu amor! Pega a sua primeira dama, é. Kícia! Patrese. Pra cima! Duas paixões me dividem. Meu top do Pará. Deixa comigo! O top DJ do Pará. Eu tive um amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o quê? E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor. Aí no palco central do Caribe é a Carol Diva pra detonar tudo pra galera. Carol Diva, daqui a pouquinho. Aonde está? Enquanto isso, o baile do Patrese. E o quê? Apaixonei, já não posso esconder. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama você. Paixão, não me obrigue, senão. Jainha. Porque é tão difícil assim. Mão do Paulão. Diz, não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. Sei que dói. Bora, Ramon, bora, Ramon. Paixão. Saiu. Não dá. Eu amo o mesmo homem que ela. E ela? E ela. É minha melhor amiga. Que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas. Tá pegando pro bilhete, rapaz. Sua é doida. Juro, amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Caribe, Caribe. Eu amo o mesmo homem que ela. Ela é minha melhor amiga. Amiga, amiga, é gigante no Caribe, bebê! Tudo na manha! Tudo na moral! Vamos pra cima, então! Tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, tá na hora da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão, da pressão. Vamos lá, vamos lá! É o baile do Patrese. Tá na hora da pressão. Caribe, caribe, caribinho. Moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E aí, Leandro Navegante? Vai com suas amigas. O Anderson Melo também na área. Cuidado. E aí, Anderson? Não te dá perdido e vim aqui. Vamos lá. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dá perdido e vim aqui me dá. Vai com suas. Como é que é? Como é que é? Pra lá, vai pra lá. Cuidado pra ela não te adivinha aqui me. E use diz na área também, hein, galera, comigo. Cuidado pra ela não te dá perdido e vim aqui me dá. Não dá mais. Era uma briga em cima da outra. E as malandras! Pra cima, pra cima, pra essas cima! Malandra. Assanhadinha é o quê? Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Pode vir! Fica doidinha! Senta! Então vem sentando aqui. Essas malandras, assanhadinha. Que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha! Então vem sentando aqui. Vai novinha da favela. O ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Patrese, Patrese, Patrese. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Pra cima! Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. E aí, Léo Júnior? O Léo Júnior do Mal Falados. Os Mal Falados. Do Cideão aí, bigodinho. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Questão demais, né? Pode dar em cima de mim. Tá com ciúme. Desgraçado. Pega na mão e assume. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Olha o baile! Pega na mão. O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um capa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for, pede muito. Cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Aê, aê, aê, aê. Vem dançando, vem dançando! Vai, faz a fila, vem aonde, cara? Ligadinho do Castanhão também! Vai, faz... Equipe Rádio Cadinheiro, aí sai, mo! Gordinho, galera, comigo! Lindão, casa do... Aniversário do Macaquinho Saúde! E aí, Marcos Pereca, como é que é? Yeah. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez! Vai, faz a fila e vem uma de cada vez! Vai, faz a fila e vem fuder! Um, três, com seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha, perder tua vindidade, safadeza, sacanagem, muita sucesso. Vem no Brasil, meu produtor! Minha safadinha, na área também! Tua vindidade, safadeza, sacanagem, muita sucesso. Você é o cara, tá você é o céu. É o pique! É o pique! É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí, nossa! Nossa, nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força, com força. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Vai no selo, vai ser nessa dura. Geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. Eita porra! Vou mandar um papo reto. É verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá o grito. E quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. Abusada. É o baile do Patrese. Cachorro. Gigante. Crocodilo. Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai sentando. Bum, bum. Ela vai quicando. Bum, bum, bum, bum, bum. Ela vai batendo. Bum, bum. Ela vai quicando. Bum, bum. Ela vai sentando. E aí, nego? Aí, Natinho? Abusadamente ela vem batendo. Tinho, vamos lá. Bum, bum, ela vem... Direto de Macapá. Curtiu o gigante aqui no Caribe. Bora, Netinha, se tem moral, meu irmão. Daqui a pouquinho vai dar o papo pra galera aqui no comando. Meu parceiro Netinho. E aí, Deco, Deco, Deco. Se espera na área. Fala em Macapá. 7 de outubro, é isso? Tá chegando o gigante de volta. Recorde de público em Macapá, tá chegando dia 7. Bora pra cima. Pega. Pega a visão. Anda, chama, pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra aí. Brota e convoca as tchuca, brota e convoca as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Olha a surubinha, surubinha. Só uma surubinha de leve, com essas minas maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só uma surubinha de leve, com essas minas maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Taca a bebida, depois tá que fica, taca a bebida, depois tá que fica. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. O ritmo do Diguinho é esse aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. O ritmo do Diguinho é esse aqui, ó. Ele pica, ó. DJ Patrese com o famoso baile do Patrese. E dance, dance. Que hoje não tô bom, vou ser rabundão. Joga tudo em cima, chama aquela amiga que representa esse conceito. Senta, filha. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta a rabetônia, ó, fica a rabetuda, vai. Senta a rabetônia, ó. Vai, senta a rabetônia, ó, fica a rabetônia. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Eu sou, transariano. É. fala muito interesseira. Só transaria nito querendo. Vamos dançar, vamos dançar! Fala muito interesseira. Só transaria nito querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Aqui pra ela, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim, não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Pra cantar, pra cantar. Vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aê. O bonde inteiro. E aí, DJ Jesse. Boca de peixe. E agora? O bonde inteiro. E aí, Ale, como é que é, garoto? Tá comigo no gigante. Inteiro. Nós bota ela pra mamar. Nós é ruim, não macatou. Vamos dançar, vamos dançar. Emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. E aí, Yuri? Você não é o outro. Não, Yuri, Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali, ó, que beijou, mano. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E o quê? E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Esse é o bonde! DJ!